ZYK 546, onda média, 790 kHz. ZYG 855, onda tropical, faixa de 90 metros, 3.365 kHz. Emissoras da Rádio Cultura Araraquara Limitada, Estado de São Paulo, Brasil. O que você vai levar para o próximo século? O que você vai levar para o próximo século? I see trees of green. Vai levar a lembrança e a música do século XX.